qual deles me arrepia mais? E o que faz bater mais forte o coração? O que quando danço o mundo faz parar? Outro que me encanta e canta uma canção. Quando ele toca me faz suspirar. A sua guitarra me arrepia assim. Tremo no cinema com aquele olhar. Se aquele beijo fosse só pra mim, tenho mil recortes de revista e de jornal. E no videoclipe, quando eu vejo, eu passo mal. Eles fazem parte dessa vida de ilusão. Mas você faz parte do meu mundo de emoção. Michael Jackson, George Michael. Sou fã de todos eles, mas eu quero só você. Não fique com ciúmes do que possa acontecer. Sou fã de todos eles, mas eu quero só você. Aquele olhar.